E roda a vida pra morte querer. Roda a gente rodando sem ver. E vai rodando o mundo sem ter. Muita gente querendo saber se o nada tem jeito de ser. Se girar é bom, põe os pés no chão. Olhe em frente, irmão. Tem muita coisa pra se aprender. Se você puder, faça o que quiser. Não se esqueça, irmão. Girando tudo que possa poder. Rodando a gente que roda sem ver. Rodando o mundo que vai remoer. Tem muito espaço pra gente querer. Tem muito sonho pra gente esquecer. Que se vive só, que ninguém tem dó. Tá de olho, irmão. Tem muita gente vindo de repensinho.